Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Hino aos Hinos. É o regresso deste programa deste programa, que em tempos foi rubrica do programa de par em par. Mas, vicissitudes, e o programa volta a ter a sua independência. Edição para esta sexta-feira, dia 12 de setembro de 2014. Hoje vamos falar do país mais antigo do mundo. Se isto, se a minha voz me permitir, o que espero que seja uma realidade. Deixa-me contar que o hino do San Marino, neste caso, que é o país do qual falamos hoje, foi um país que conseguiu a sua independência no ano 301. Ou seja, muito antes de Portugal, que conseguiu apenas a sua independência autoproclamada em 1139. Portanto, quase um século antes, em 301, San Marino declarava-se independente. Esta independência foi aceita por Roma, que citou, enfim, a independência da pequena ilha, que tem atualmente, sensivelmente, 32 mil habitantes. Aqui, em San Marino, fala-se o italiano, e o governo é uma república parlamentarista. Na verdade, San Marino é um micro-estado, mas que é, enfim, independente como qualquer outro país. Como já disse, tem 32 mil habitantes, mais coisa menos coisa, 32.500, e tem 61 quilómetros quadrados, para que o ouvinte possa ter uma ideia. É um país realmente muito pequeno, mas que ainda assim não deixa de ter a sua independência. É então um país histórico que tem a Constituição, ou uma das Constituições mais antigas do mundo, que é do ano de 1600. O hino de San Marino é também ele original. San Marino tem um hino que não tem letra. É assim desde 1894. Embora tenha sido uma letra escrita para ele, de Federico Consoro, que também fez a composição musical deste hino, ela nunca foi cantada, não foi adotada como parte do hino. Ficou apenas a parte instrumental. Por isso é apenas chamado Hino Nacional de la República. É assim que se chama o Hino de San Marino. É um hino válido desde 1894, como já disse, e é portanto também um dos hinos mais antigos da Europa moderna. Alguns dos países, como por exemplo Portugal, tiveram um hino mais recente. O nosso, por exemplo, é de 1910, quando foi instituída a República. Simultaneamente, outros países, também pelas transformações, sejam políticas, sejam territoriais, conseguiram mudar também os seus hinos, já no século XX. Mas este, o de San Marino, é ainda do século XIX. 1894, então, é a altura do hino de San Marino. É o hino que nós vamos ouvir agora, nesta edição do nosso Hino aos Hinos. Vamos voltar para lhe falar ainda de mais um outro hino. Thank you. E estamos de volta, ouvintes, agora para falar do hino de Nagorno-Karabakh. Esta região da Geórgia declarou-se independente em 1992, a quando da separação da Geórgia da União Soviética. Aliás, como aconteceu em vários outros países, houve autoproclamações. Em alguns casos, não houve realmente grande avanço, por dizer assim. A Transnistria declarou-se independente, mas acabou depois por manter-se em território moldavo. Simultaneamente, por exemplo, Chechênia declarou-se independente da Rússia, com a qual iniciou uma guerra, que ficou conhecida como a Guerra da Chechênia, que marcou os anos 90. Realmente, a Chechênia é uma república dentro da própria Rússia, mas tem as suas dependências da Federação Russa. Outros casos mais, enfim, mais fortes foram, por exemplo, a Crimeia, que se declarou independente da Ucrânia, e foi por isto que conseguiu um status especial de República Autónoma da Crimeia. Isto na década de 90. Foi em 1994 que a Crimeia conseguiu então esse estatuto. Noutros casos, porém, as coisas chegaram mais longe. Num dos casos, a Ossétia do Sul, a Abcásia e Nagorno-Karabakh. Há pouco disse que era da Geórgia, mas minto, é do Azerbaijão. Não deixa de ser uma das repúblicas que se quis separar portanto, da União Soviética. Separou-se do Azerbaijão e queria separar também Nagorno-Karabakh do Azerbaijão. Todavia, esta independência não é reconhecida. Nagorno-Karabakh é muito pequeno e não tem, enfim, tem de forma ilegal, por assim dizer, ou de forma não reconhecida, tudo o que é preciso para um país, mas esta independência não é reconhecida, por exemplo, por Azerbaijão ou por Rússia, dois países que poderiam dar uma forte influência ao Nagorno-Karabakh. Há alguns casos muito curiosos à conta desta questão das independências. Por exemplo, a Palestina é um país reconhecido por 134 países. Mas na verdade, ou o Kosovo por 106. Mas na verdade, quando os países em causa não reconhecem a independência do seu país que se quer tornar independente, e quando as principais forças assim não o concedem, há toda uma pressão muito interessante sobre a admissão oficial desse país, ou seja, aqui o caso da Palestina, não é? Reconhecido por maior parte dos Estados mundiais, mas ainda assim, ou pelo menos por metade, mas ainda assim há, todavia, enfim, não há um reconhecimento oficial porque Israel continua a ocupar aquela região. De todas formas, de novo no Nagorno-Karabakh, o hino foi adotado quando a independência, por assim dizer, em 1992. Vardan Akobian escreveu a letra em 1992, especificamente para o hino, e Armen Nazibian escreveu, aliás, a melodia que serviu então de tom para esta letra composta por Vardan Akobian. Esta música foi especificamente composta para o hino de Nagorno-Karabakh, que não pode participar em competições internacionais, por exemplo, no futebol. Não pode participar em competições internacionais nem jogar jogos amigáveis com países já formados. Mas sim, pode jogar enquanto uma região do Azerbaijão, mas não como país. Ao contrário, por exemplo, do que acontece com o Kosovo, que é um país, por assim dizer, admitido, por exemplo, pela FIFA, que não aceita competições oficiais, mas aceita o Kosovo em competições amigáveis. É apenas um exemplo, mas poderíamos dar aqui outros. De todas formas, aqui o hino de Nagorno-Karabakh, vamos ouvi-lo hoje, nesta edição do nosso programa, e o hino aos hinos fica por aqui. Vai regressar na próxima semana, à sexta-feira, neste caso, e eu espero pela sua presença, espero pela sua audiência. Estou a contar consigo, ouvinte. Fique bem. Bom dia, ou boa tarde, neste caso, um forte abraço e até à próxima semana.